Bahia, Tan 3601. Gente na informação Delta, autorização São Paulo 320. Já tem a 3601, aceita o 36, aguardo 38. Aceito 36. Ok, 360 para São Paulo, autorizado, via uniforme Zulu 16, decola da pista 10, saída da El, Leda, após Leda, Bridge. Controle 120-8, transponda 5454. Tan 3601, está autorizado. São Paulo, o nível 360, Yampes 16, decola da 10, no perfil da El, Leda, Bridge. 1208 é o controle de saída, 5454 transponder, a curva é a direita, Tan 360. Tan 360 confirmando 5054 transponder, chama para o playback, seu nome. Transponder 5054, Tan 360. Salvador, Tan 3601 no 8 para pushback e acionamento. 3601, chame táxi. Para táxi, Tan 3601. para o táxi, TAM 3601, 66 bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternativa é o Galeão. TAM 3601, reporte o táxi, siga a via linha, no ponto de espera, reporte pronto, a gente vê 17. Autorizado táxi, via Índia, reporta ponto de espera 10, pronto, TAM 3609. Salvador, TAM 3601, ponte espera 10, pronto. TAM 3601, na linha decola pista 10, vento 130 graus, 8 nós. Autorizado alinhar e decolar 10, TAM 3601. pode chamar o controle no 208, tá? 3601. Assim, decolou 52 no voo. Obrigado, senhor. Controle Salvador, bom dia, tá? 3601. Bom dia, sube, mantenha 360, saída da Elba. 360, autoriza voar direto Leda? Autorizado. Direto Leda, 360. Salvador, tá 3601, a possibilidade de coordenar voar direto Brite, senhor? Vai direto, 3601. Guardando, tá 3601. Autorizado, vou abrir. Direto sobre isso, da 3601, grátis. Pode chamar um centro, tá no 3601. Ativo, tá passando 170, chame o 251, lanterna 3325. 251, 3325, tá no 3601, obrigado. Identificação, tentar radar, fazer o nível de voo.